Controle Salvador 1-1935. 350, conforme Mateó, Pulso Aracaju, Itaú da 10, curva esquerda. 141 transponder, 935 na saída. 1864, cotejou correto, chame e puxe acionamento. Câmara. Paulo Salvador, Oceania 263, boa tarde. Informação para a pauta, sessão caminhão. Oceania 6213. Aguarde só um momento para a cota. Aguardando. Oceania 6213, cota. Afirmativo, prossiga. Oceania 6213, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, Upper November 857. Nível 360 autorizado, saída Tael, Leda, Irume, primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5121, controle Salvador, 1-19-35. Oceania 6213, saída da El Leda Irume. Afirmativo, da El Leda Irume. Oceania 6213, cotejou correto, sem puxar o acionamento. Camarada. Chame centro retido na frequência 126.5, alterna 126.4. 126.5, confirma alterna 126.4. 1790, 126.5, alterna 126.45. 1265, 124, 55, pronto. Afirmativo, 126.85, caso negativo, 125.45, cotejo. 225 negativo, 124.790. O 6356 no LS, que está bem. 6356, contato de final IRS, que o senhor chama a Cruz Salvador, na frequência 118.95. Oceania 6356, tráfego de avistado, INH 1095, autorizado por 610, vento 130 graus ou 119? Pouso, autorizado por 110. Vita, informa o tráfego nacional, número 1 para pouso, é 2318. Informa que será o número 2 para aproximação, chama a 2 para a frequência 118.95. Perfeito, obrigado, senhor. Boa tarde, bom dia, boa tarde, Papa Tango Romeu, Golfo Vita. Papa Tango Romeu, Golfo Vita, rebote na 24 Cerro. Isso. Cadê a pergunta próxima para Tarife, Rosa Tânia? Papa Tango, é o Delta Fox da presente por Tarife, ingresso no corredor Interlagos, com antecedência de 118, é Bosch e Rota Fera. Sim, tudo é de Tarife, quanto era a Rota Fera, Fox. Na presente autorizado diretamente final 1 no site, reporte na final no site. A inserção de pouso do Golfo Vita é cabeceira 1-0, valores. Gente, o meu Golfo Vita reporte na 24 em março. Informa o tráfego aproximando final 1-0. Já na curta final 1 é 2-3-1-8. Valeu, chegou, está com o tráfego aqui. estacionamento do 1864. Seu Golf Vita da presente autorizado, sinal 1-0, reporte final 1-0. Reporte final 1-0. Oceania 6356, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Papa Romeu Eco, Mike Serra, cópia. Gente, Romeu Golf Vita, tráfego avistado, autorizado pouso 1-0, ventou no 3-0 graus, 1-0 nós. Isso. Fuga, transição Aracaju, a primeira curva esquerda, pista 1-7. Aciane 5036, controle Salvador, 1-1-9-3. Controle 1-1-9-3-5. Qual o 1-7, atleta Fox? E o Tati? 1-7. Tatango Eco Delta Fox, chama aqui o Salvador na frequência 1-1-8-95 para Tatango Eco Delta Fox. 1-8-9-5, muito obrigado. Livre direito, chama sala em 1-2-1-2-1. Sorriso, Salvador, Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, autorizado. Coesão continua, aproximação, reporte final no 7, vento 1-3-0 graus, 1-1-2, altímetro 1-0-1-5. 1-0-1-5, ajuste, prosseguindo a aproximação no 7, Salvador. Logo finalizando o pushback no patch 3, está autorizado em grosso patch 1 no portão 03. O Golf Vitor autorizado ingresso na Alfa e Kilo Pat 3. Meu Eco Mike Serra autorizado a acionar reporte táxi. No 864, para o táxi, 176, 2 horas e 30, altera Salvador. O 1864, autorizado o táxi, via Patrulha Ninja, ponto de espera zona 0, torre 1-1-8-9-5, que é zona 0 no 5. Táxi Índia, 1895, voo no 864. Da 3216, manter o perfil da chegada da 3216. Vai manter. passar retorno no 864, ponto 0110. Bom, 864, boa tarde, autorizado o alinhar, EVPOAPS 10, ventona 40 graus, 10 graus. Livre, alinhamento de colégio 10, com 864. Delta 4, solos 23, confirma o pátio 5. Gente, autorizado o taxi, livrando a direita. Até o pátio 5, frequência, boa tarde. 4463, autorizado para o chefe, controle 1-1-9-35, bom voo. 1-9-35, liga. Controle Golf 1-8-64, decola. Golf 1-8-64, contato radar na decolagem, suba via saída da Cuca para o nível 350. Via saída da Cuca 350. Puca? 864, mas você precisa sair do voo 1864. Sente. Serra, autorizado o táxi, altímetro 1-0-1-5, é ponte de intervenção para passar. Eu vou fazer a minha sete para Guarulhos. 2067, autorizando Guarulhos conforme a rota do plano. Aviso Luna 0, nível 360 autorizado. Saída da Eulida Mótila, primeira curva à direita. Acione 5146, controle Salvador 1119.35. Guarulhos, 0016-1960, saiu lendo a moto, rua direita, acionar 5146, controle de natriz. 2067, que eu esteja correto, acione puxa estacionamento. Obrigado, vai chamar no áudio. Paulo, Oxana 6213-18, pushback de estacionamento. Oxana 6213, aguarde o instante para iniciar o pushback. Para o táxi Cajú 463, 187 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o Salvador. 4463, autorizado o táxi via Pat 1 no Índia, ponto de espera da ONU 0, torre 11895, Kennega 1015. Pat 1 no Índia, para ponto de espera da ONU 0, chama torre 11895, ajustado no Jornal 4463. O Oceano é 6213, após a passagem do Embraer 190 da Azul, sua retaguarda, está autorizado para se acionar a Chemtá. Ok, após o Embraer, está autorizado para matar, 2213. Good morning, go 1867. Go 1867, go ahead. What departure should we expect to Brasilia? Change by to clearance go 1867. Confirm your estimated out-of-block time. I don't have your flight plan. Okay, I just asked you what departure should we expect to Brasilia? Via para 2010, ajuste no 05, autorizada de LSXT, reposta habilitada TAM 3216. Ok, desce via para 2000 pés, 10015, TAM 3216, reportará. Oceano 6213, autorizado o táxi via Patio Ninja, ponto de espera da 10, chame Tor Salvador 11895, QNH 1015. Para o táxi. do Golf Victor, está autorizado o táxi via Patiuno e Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Chame Torre, 11895. Para a cidade de Guarulhos, funcionar, pode fora do colégio. 20, com o meu Golf Vito, livre frequência, boa tarde. Só o Gol 2067 para o ataque, com 180 a bordo, 4 horas e 15, Galeão. Gol 2067, autorizado do táxi, via Abate Unindia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH 1095. Sim, autorizado o táxi, Abate Unindia, ponto de espera 11895, ajuste 1095, Gol 2067. Como é que se erra passando a posição Fuca? Cruzando a posição Fuca, passando nível 1960, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Agora o Centro Recife 1265, 12545, é como é que se erra? Leia Sol 39, livre direito, chama Sol em 12121. 21, tá, 32, 90. Muito bom dia, Eltan 3, 2, 1, 6, livrando. 3, 2, 1, 6, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes do GD. Alfa do GD, Eltan 3, 2, 1, 6. Minha matrícula? Força Aérea 2733, está no pátio de autoridade, solicita acionamento e traslado até o pátio militar. Força Aérea 2733, autorizado acionamento para o translado. Acionar e chamará para ingresso na principal para o pátio militar, o pátio militar. Tan 32, não me aproxime agora até o portão 4. Então 4 agora, Tan 32. 2067, chamou a torre? Afirma, ponto de espera 10, pronto. Sim, gol 2067, autorizado a linha de colapso 10, vento 120 graus, 1. Autorizado a linha de colapso 10, gol 2067. Plain road, approximately 17, approach flight level 360, arbor departure, LFA transition. So, after 2000 feet, turn right. Score code 5167, runway 10. Salvador approach 119, decimal 35. Clear to Brasília, flight level 360, upper 17, Arbor Elefa. Climb to 2000, right turn. Clock 5167, departure control frequency 119, decimal 35, running. Squawk 5167. 5167, thank you. Go 1867, Rick Beck is correct, report for push and touch. Roger. Controle de Salvador, Papa José, na vez da saída, através de Paris, diretamente a Lago. Papá, 990 Oscar Whisky, reporte, rotatória ou visual com campo 90 Oscar Whisky. O 90 Oscar Whisky está na flora rotatória já visual com o campo. 90 Oscar Whisky, quente, reporte, rotatória. Reporta na rotatória, 90 Oscar Whisky. Muito bom dia, passageiro 2230, está na ideal de descida. Passageiro 2230, aciona a identificação, desce a via, chegada a mão para o nível 050, ajuste na 05. 1-05, ajuste, descendo para o 050, não perdeu a marca. Controle, boa tarde, eu vou 2067. Voo 2067, contato com o radar na decolagem sul da sua saída da El para nível 360. 360 da El, 2067. Era 2733, lá em, está autorizado o táxi na interseção para o translado e cruzamento da pista. Chame torre 11895. Cruzamento essa torre 2895. Confira para a torre, o hotel Romeo Golf que chamou 11895. Até o meu Golf, reporte quando fora do sol. Vento 130 graus no nós, informo correção, nenhum tráfego vai reportar. Confirme irá realizar o cruzamento do campo final no, sobre a final 1-0. Sim, reporte quando fora do sol. Salvador, bom dia, professora 233, está na entrada do parque de autoridade. Autorizado o ingresso e táxi até o pote militar, é pote está livre? É o meu voo que está fora do solo para o lado sul, visual com o aeródromo. Gente, até o meu Golf, autorizado o cruzamento do campo sobre o final 1-0, reporte livrando o final 1-0. Reportará cruzando a 1-0 até o meu Golf. Salvador, Papa Romeo na Veberaço Kalisky, agora a rotatória visual com o campo. Papa Romeo na Veberaço Kalisky, continua a aproximação, reporte vertical da IMA, informa o tráfego à frente, um helicóptero com brodo litoral sul, não interfere com a sua aproximação. Ciente do tráfego, vai reportar na vertical da IMA, o na Veberaço Kalisky. 125.1, alterna 133.25. Ok, então é 1-2-5-1-0 e 1-3-3-2-5. Xenem 123, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. Ok, foi o que eu falei, 1-2-5-1-0, alternando 1-3-3-2-5. Primativo, o senhor tentou contato nessas frequências e não conseguiu? Não, eu havia cotejado inteiramente as frequências, 1-2-5-1-5 e 1-3-3-2-5, como você não falou nada. Estavam corretos, agora eu vou entrar na turma. Sente, caso negativo retorne a frequência do controle. Obrigado. Eu vou 2067, poderia voar a Motiva? Voo 2067, mas se eu preciso é saída, avalie a autorização. Sente. Chama o controle em 119.35, bom voo. Já cruzou o eixo, chama 11935 até o Magol. Selecionador, na vez do Papa Romeo, na vez do Brasil, na vez de cada, hein, Rima? Novembro, continua a aproximação, tá com o 9-5. Continua a aproximação, na vez do Brasil. Estimativo, serviço rodar encerrado, azul 4463. Papai Romeo, até o Romagolf. 1-0-9. autorizado pouso pista 1 a 7, November Alto. Tapuá, condições visuais 500 pés, sobrevoo Iguatemi. Hotel Romeu Golf, mantenha a linha do litoral, sobre condições visuais 500 pés, ajuste Novembro 5, reporte no local de sobrevoo, Hotel Romeu Golf. Mantenha condições visuais litoral, reportará Iguatemi, Hotel Romeu Golf. Conheço que solo ao 50 confirmou parte? Sim, autorizado, bank track, saque até a base, reporte de tarifa. Zona 133, decimal 2230, deixa para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado IAD Sexway, pistão no 0, repasse estabilizado, passarei 2230. 2000 pés, no 0 no 5, repasse estabilizado, 2230. Confirme para Paulo Salvador. 6254, Marquenec, autorização RJ. O Chané 6254 é com resistente para a Copa. Traça por 1 hora 10 milhas, o helicóptero com a cena 503 não irá interferir com o local de corda, não irá interferir com a aproximação final, passa de 2230. 72230. Nível 360 aprovado, saída da El Lida seguro, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5401, controle Salvador 11935. Autorizado Rio de Janeiro, Santo Dumont, nível 360, via Pedulo 44, decola da 10, primeira curva à direita da El Lida, posto seguro. Responde 5401, controle 1935, primeira 24. Acione a 6254, protegeu, correto, chame e puxe o acionamento. Vai, chama pronto, tá no 2. Ground goal 187, request pushback, stand number 6. Goal 1867, clear push and start to report 6. Clear for push and cover start, goal 1867. LS 2230. Passaram 2230, complete IADS XC Cristal 0, chama a torre de Salvador na frequência 118 decimal 9. 18, pode confirmar a frequência? 2230, 118 decimal 95. 295, obrigado. Salvador, passaram 2230. Boa tarde, está estabilizado na LS, está 1-0. Passarelo 2230, continua a aproximação, tráfego ainda não habitado, vento 1,40 graus no 1, mais altímetro 1-0 no 5. Altímetro, pode confirmar, 1-0 no 7, é isso? Altímetro 1-0, 1-5, continua a aproximação, tráfego ainda não habitado. Sente, continua a aproximação, 2230. Azul, chegar a Mari para nível 050, Azul, 10015. Confirme, 165 on board? 169. Roger, 169. Clear taxi, report holding point to runway 10 on 118.95, finish 1015, go 1967. Clear taxi holding point runway 10, there are call tower 118.95, 10 and go 1867. tower, go 187, holding point 1810. Go 1867, maintain holding point. Same holding point, 1810, go 1867. Cancelada as restrições de velocidade da chegada à Maritã 3804. 3804, cancelada as restrições de velocidade. 3230, solo 59, livre direito, chama sua linha no 21 decimal 1. Primeira direita, 121, 2230, obrigado. Salvador, muito boa tarde, passeio 2230, liberou. Passarei do 2230, autorizado táxi, via Alfa e Juliette até o arremota 12, na escuta. Alfa, Juliette, remota 12, 2230. Runway 10, wind 130 degrees, 120 knots. Clear for takeoff, runway 10, 1487. Confirme para o São Salvador. Brasil 27885, informação de Odeste para Paulo Afonso, Juliano Cepeda. Aguarde um instante para a Copa Azul 278. Go 1255, Scott Cadent, descent via off arrival to pass to 4,000 feet, KNH 1015. Airborne 801, call Salvador, approach frequency 1195. 1935. 867. 1867, radar contact on the battery, find the via Arbor, the battery support level 360. Arbor departure, climb and main 360, go 1867. Pound, pista 1-0, primeira curva esquerda, ACN 0277, controle Salvador, 11935. E autorizado Paulo Afonso, pela Zulu 9, nível 1-7-0. Saída Conde, primeira curva esquerda, 0277 no transponder, 119-35, controle de saída, Azul 2788. Azul 2788, só corrigindo a sua saída, Momo Frutti. É, não entendeu a transição. Momo Transição Frutti, curva esquerda. Momo Transição Frutti com curva à esquerda. O Azul 2788. Afirmo, contigo correto, sempre para o puxeiro. Afirma Azul 2788. solo de azul 2788. Prossiga. E vai manter 3.000, não compre gradiente para 110 acima de 15 mil, ok? Sim, então que cumpre a inferior, gente. Firmo. Pista 10, resposta estabilizada. Então, 3804, forma ajuste, 1014. Então, 3804, cancelado as restrições de nível da chegada a mar e desce para 2 mil pés. Ajuste 1094, reposto estabilizado. Então, 3804. Cancelado as restrições de nível, 3804, reposto estabilizado. Salvador, azul 2771. 2771, contato radar sobre a evolução coral. Oi, Mari, para intensificar. Chegada Mari, ajuste 1094, reporte para descida. Ajuda 771, essa é a notificação. Boa noite, boa detalhe. Agora o ajuste 814, estou em informação também. Boa tarde, então 32, com a informação direta, aparecendo no portal de transporte. Olha, aconteceu em 1219. Para a posição Mari, curva direita, vou na proa 025 por 27 milhas. Foi informado anteriormente para voar direto Mari, nós passamos coral e estamos seguindo o procedimento normal, que é capa-bombe, aí foi informado direto Mari, aí nós viramos para Mari, proa de Mari é 030, portanto vou para 025 agora. Afirmativo, vou na proa 025. Só corrigindo, comandante. Eu me desculpe, mas eu vou na proa de Pabog antes de ser vetorado. Eu estava na proa de Pabog. Você está no nível 150. No nível 150, o senhor entra por coral, não entraria por Pabog. Vou na proa de Mari. Essa é uma navegação, vou na proa de Mari. Em maio vai executar a chegada Mari. Informe no ponto de descida. Pois que estamos vendo Mari e Mari vamos. Depois da descida, nós chamaremos novamente. Obrigado. Então, 3804, tráfego 1 hora, 6 milhas. Mantendo 500, coisa, mantendo 600 pés, um Robson 44 na proximidade de Duna, não irá interferir com a aproximação. Da 3204. 04 é. Go 18667, combate Recife Center Frequency 126.0, repare 128.8. 1-6-0-1-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 autorizado nível 370 para Fortaleza, via Tesouro Ouro 9, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, controle Salvador 119, decimal 35, 5174, transponda. Cotejamento correto, reporte pronto, puxa o sinal, tá no 3216. Solo, Xamé 6254, Xamé de Xamé 2. Autorizado, puxa o sinal, Xamé Taxi. Vai chamar o Taxi. Romeu, Zulu, Papá, Sierra, Patrulha, Salvador. Papá. Papá, Romeu, Zulu, Papá, Sierra, Patrulha, Salvador. Agora deu vermelho, 57, na escuta permanente. Agora o Roberto é o gol, ciente,